te, povo amado, celebrai o Deus de Jacó, com saltérios e adufes soando em sua presença o nosso clamor. Ah, Senhor, ouve a nossa voz, livra-nos, traz paz ao nosso coração. Em ti encontramos força e luz, te adoramos, nosso eterno Redentor. Tiraste a carga, livre estou das águas de Meriba. Me salvou em meio à angústia. Eu clamei e no silêncio a tua voz eu ouvi. Ah, Senhor, ouve a nossa voz, livra-nos, traz paz ao nosso coração. Encontramos força e luz, te adoramos, nosso eterno Redentor. Se Israel ouvir a tua voz, nos teus caminhos queremos andar. Sustenta-nos com o pão do céu e sacia nossa alma com teu amor. Ah, Senhor, ouve a nossa voz, livra-nos, traz paz ao nosso coração. Em ti encontramos força e luz, te adoramos, nosso eterno Redentor. Ah, Senhor, ouve a nossa voz, livra-nos, traz paz ao nosso coração. Em ti nosso eterno Redentor. Ah, Senhor, ouve a nossa voz, livra-nos, traz paz ao nosso coração. Em ti encontramos força e luz, te adoramos, nosso eterno. Essas letras buscam refletir a essência do Salmo 80 em nome, expressando louvor e súplica ao Senhor, enquanto permanecem fiéis à mensagem bíblica.